Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais? Eu sei. Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz. Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais? Sim. Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz. Ai, balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda no clique do pai. Vai, oi. Balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda. Joga essa bunda no clique do pai. Equipe Fire gosta dessa. Equaliza. Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais? Gente, contagiante, sente a vibe do que ele faz. Sabe aquele pontinho que quando tu escuta tu não para mais? Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz. Comanda a orquestra, maestro! André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda no clique do pai. Jean Davi, chefinho gosta dessa. Vai, oi! Balança a bunda, pro menino de Léo Açúcar. Joga essa bunda no clique do pai. Já imagino as meninas do camarotinho fazendo. Só solinho de calabra. Léo Açúcar Produções. É o maestro. Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente, joga pra trás. Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente, joga pra trás. Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente, joga pra trás. Piperão de gol! Então solta o bolo! Balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda no clique do pai. Vai, oi. Balança a bunda. O menino de Léo Açúcar. Balança a bunda. E tu sou balde. Balança a bunda. O menino de Léo Açúcar. Balança a bunda. Abaixa o aluno. As meninas está fazendo. Bebê, eu vou te ensinar como é, ó. Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente, joga pra trás. Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente, joga pra trás. Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente, joga pra trás. Joga pro lado, joga pro outro. Pra frente, pra trás. Temperou de gol. Então solta o bolo. Balança a bunda no clique do pai. Vai. Meu maestro. Balança a bunda no clique do pai. Balança a bunda, pro menino de Léo Açúcar. Balança a bunda, pro menino de Léo Açúcar. Balança a bunda.